161, chame centro Recife, na frequência 128.35, alterna 123.8. Recife, 128.35, alterna 123.8, 191, certo? Autorizado pelo Serra Bravo Romeu Juliette, meu prêmio 44, nível de vocês 80. Saio de Sanvo 1, transição Dóquilo, primeira curva direita, pistola 0. Transponder 5435, controle Salvador 120, pistola 8. Então, só confirmando a saída, por gentileza. Sanvo 1, Sierra Alfa November, Vitor Oscar 1, a transição é Dóquilo, Delta Oscar, Kilo Lima e Uniforme. Autorizado nível 380 para do bom, conforme a rota do plano de apoio pelo 44, decola salvo 1, Dóquilo, curva direita da 10-5435 no transponder e 1208 com controle, 1-2 com controle. Confirmando a saída novamente, salvo com November no meio, Sierra Alfa November e Vitor Oscar 1, transição Dóquilo. Ok, salvo 1, muito obrigado, 1-2 com controle. Proteja mais correto, chama o próximo personagem. Trabalho. 162, 5-1, POV, 162, com Alameda 251, táxi 70 até ponto de espera, direita via Índia, ponto de espera chama pronto, QNH 107. Camará pronto, observa a descida da Não autorizado a linha e decolar a pista do zero, entrou no 40 para o 07. Lembra do segundo, decolado 129, chama o controle, salada 120, décima 8. Salada 208, bom dia, 6282. Bom dia. E eu chamei meu Deus de sonho, contato radar molecular, hein? Após 2010, por posição 8, sofrendo 3-0. Autorizado, portão 9, chama o táxi, mandou 349. Laguna 349 com 3 horas e 50 de autonomia, 154 a bordo e o alternário Campinas. Copiar Laguna 349, taxa aprovada via pátio principal e Índia até o ponto de espera pista no 0, Querengal no 017. Chame pronto para o decolagem com espera pista no 0, Laguna 349. Gente, pátio Índia vai chamar a coisa para a Laguna 349. Na linha 2, 1, chame sempre Recife, a frequência 12, 8, 3, 9, 3, 5, alterna 12, 3, 9, 8, 3, 5, 2, 3, 349 já está pronto para decolagem. Ciência Coluna 349, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento no 30 graus com 1 no 1 no nosso. Assim, se alinha e decola então. O gol 1 da 349, muito obrigado. Tango Papá, autorizado ingresso pátio principal até o portão 08, mantendo escuta constante, chame ao término Golf Tango Papá. O 1349, decolado aos 41, acione 5435. Chame agora o controle Salvador, frequência 120.8. Chame bom voo. 20, obrigado. Salvador, bom dia, eu encontrei 349 da Gol. Eu no 349, contato o radar, sou para o número 380, autorizado o direto Leda. 38 Leda. Recife, 349, chama Recife agora, frequência 128, décima 8, alternado 128, décima 35. Ó, 128, 235, muito obrigado e um excelente final de semana. Mais por favor. Tchau, tchau. Alô, bom dia. Tran 3171, formação Golf, São Paulo, próximo da Costa. Guarulhos. Tran 3171, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, nível de voo 300. Saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso no zero, aciona 5447, frequência do controle Salvador em 120.8, 3171. Autorizado 300 a Guarulhos, decola da 10, Sanvo 1, transição Motiva, 5447 é o transponder, 120.8 é o controle, 3171, informa que está com água para transporte. Procedimento correto, copiado algo para transplante, então 3171, no portão 7, assume ponto agora, puxa para questionamento. Chamada pronto, está 3171. Nome é 225, acionei a identificação, pista para 426, no ideal, o ajuste no 0 no 7. Acionei no ideal, no dia 7, minha 28. Questionamento, eu tenho 3171, 07. 07 aprovado, estou em pronto para o tarde, 3171. 3171, chorado.